8 no 7, decolou 5-9, controle em 1 no 2-0, decimal 8, bom voo e bom dia. 08, bom dia, não vai ter uma 7. Salvador, bom dia, no 8 no 7, decolou com uma na esquerda. Voo no 8 no 7, contato radar, 360, sai do Dael. Dael, no 8 no 7, 360. A presença autorizada para o Dael para o voo no 8 ou no 7. Voa Dael, no 8 no 7. Voo no 8-1-7, chama Recife, 1-2-5-1-3-3-25. 251-3325? Confere. bom dia, Otan 13. Salvador, está 3601, bom dia. Confirme, chamou a torre. Só confirmar. Isso já é 28 ainda, ok? O seu plano é para 0700, é isso? É 0652, pelo nosso aqui. Tá, ok, 0652. Então ele deve aparecer aqui para mim em mais 8 minutos. Aí eu já apago a cópia completa, pessoal. Por enquanto estão operando com a 28 ainda, ok? Mas a prevista seria... Preciso checar com controle, mas acho que é arpo, né? Obrigado, na escuta, patrulha. Sua 3601 não tá na escuta ainda? Ah, firmou. Só confirmando, a subida vai ser da El mesmo, da El Leda Bridge, ok? Tá, joia, obrigado. Prossiga. Juliette Oscar, está autorizado a iniciar no pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Está na escuta para a cópia? Prossiga até 3601. Está 3601, está autorizado para São Paulo Congonhas, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 28, com curva à esquerda, subida da El Leda Bridge. O transponder é 5411 e o controle em 120.8, coteja. Autorizado 360, São Paulo, Congonhas, via Campeão, até o Bravo Zulu, conforme a plataforma. Decola da 28, com curva esquerda, na saída da El Leda, após Leda, voa Bridge, 5411, transponder 208, controle, da 360. Da 3601, correto, apenas confirmando, após Bridge, a Upper Zulu, 16, ok, até Belo Horizonte. Chame para o push no portão 9. Ok, então após o BHZ, Upper Zulu 16? Não, antes de BHZ, é a Upper Zulu 16. Da El Leda Bridge, intercepta a Upper Zulu 16 até BHZ, após conforme o plano. Então, Upper Zulu 16 após o BHZ. Então, da El Leda Bridge, intercepta a Upper Zulu 16 até o BHZ e após conforme rota. Correto, chama então para o push no portão 9. Chamará, obrigado. Solo Web, Jet Whisky, Juliette Oscar, no aguardo para ingressar no pátio principal até o portão 03. Autorizado, Whisky, Juliette Oscar, reporte ao término do reboque. Gente.